às vezes me pergunto se eu viverei sem ter você, se saberei te esquecer. Passa um momento e eu já sei, você é o que eu quero ter, inesquecível para amar. Mas que uma história pra viver, o tempo parece dizer: não, não me deixe mais, nunca me deixe. Quanto mais longe possa estar, é tudo que eu quero pensar. Não, não me deixe mais, porque eu te quero aqui, inesquecível em mim. Ouço sua voz e a alegria dentro de mim faz moradia, vira tatuagem sob a pele. Te levo sempre em meu olhar, não canso de te procurar. Entre meus lábios sinto a falta de você, e assim profundamente meu, pra que pensar que existe a Deus? Não, não me deixe mais, nunca me deixe. Já não preciso nem dizer o quanto eu me apaixonei. Não, não me deixe mais, nunca me deixe. E vou dizer porque, se existe céu, você sempre será inesquecível para amar. Oh, não, não, não, não, não me deixe mais, nunca me deixe. Inesquecível é você, digo ainda mais uma vez. Não, não me deixe mais, inesquecível.